depois que a onda passa. Algas e águas vivas, palavras apagadas, pegadas desconhecidas, restos de castelos e de conchas grandes. A espuma dá uma sensação aconchegante. Eu tento ser a rocha firme quando ela bate e volta, e leva um pouco de mim depois que ela me solta, mas não me afoga na maré alta. Depois que a onda passa, do que você sente falta? E o que fica depois que a onda passa? Um pouco do lixo e um pouco de tesouro passa. Somos areia que ela espalha e tem que juntar na raça. Natureza não se controla, feito a massa. Nesse vai e vem que a gente se dá bem, a gente se atrapalha. Ressaca corta mais do que navalha. Depois que a onda passa, tentar entender o que ela trouxe. Se ficou uma sensação amarga ou doce. Depois que a onda passa, realidade atropela. Vê se é uma moda aquilo e quem se espelha. Depois que a onda passa, fica só o alicerce. Tem que ter base firme, senão tudo perece. Depois que a onda passa, eu penso no que eu posso. Sentado na praça, em meio aos destroços de um tsunami que levou o meu apego. Depois que a onda passa, fica o caos e o sossego. E depois que a onda passa, Barba Negra mandou queimar.